você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Programa Quartas Intenções, um encontro real com seus amigos imaginários, aqui da Rádio Web do Ilha Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários do Serviço de Saúde Mental do GHC e do Centro de Convivência do Ilha Mulher. E traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Nosso e-mail para contato é quartasintenções@gmail.com. Agora eu vou me apresentar. Marlon Farias, conhecido como Trovador Galdério. Eu vou passar para os queridos colegas aqui. Meu nome é Cássio, participo do CAPS AD3. Boa tarde, eu sou a Cris do Consultório na Rua. Prazer estar aqui com toda essa galera aqui, dos ouvintes também da rádio do Ilê Mulher. Boa tarde, comunidade. Me chamo Pamela, né? Estamos aqui ocupando e muito contente, assim, pela participação de um grande número, né, da galera que veio lá da Zona Norte, o pessoal que está aqui sempre, né, marcando presença no Ilê Mulher para potencializar ainda mais nosso programa, né? Luiz Fernando. Paulo Fernando, estou aqui pela primeira vez, mas estou achando muito legal o programa. Que continue assim. Boa tarde, meu nome é Daniel. Boa tarde, meu nome é Vanderlei. Meu nome é Siriaco. Meu nome é Antônio. Primeira vez que estou participando da Partida Gaúcha. Meu nome é Ivara de Lima. Meu nome é Márcio, primeira vez. Meu nome é André Luiz, primeira vez que estou participando. Eu sou o Júlio César, atleta da FASC da Prefeitura, velocista. Estou aqui participando da Rádio Web do Ilha Mulher, junto com os amigos da Quartas Intenções. Meu nome é Sandro Ricardo, também estou aqui pela segunda vez, participando, estou gostando. Marcelino Nobre, da Associação Construção da Saúde Mental e da Geração Povo, e muito contente de estar aqui com meus amigos para falar do Farroupilha. Eu sou a Leodete, sou do consultório na rua, fiquei fora uns dias, estou de volta hoje. Estou muito contente de ver esse espaço aqui cheio, né? Bastante gente aqui para participar. E vamos hoje tratar então das nossas tradições gaúchas, né? E estamos aqui. Meu nome é Amon Siqueira e faço parte aqui junto com o Roberto Mauro da oficina de rádio e de música aqui do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Ilê Mulher. Obrigado, gente, por terem vindo e nos prestigiar novamente, né? Boa tarde, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Eu sou a Silvia, do Consultório na Rua, também retornando. Fazia alguns programas que eu não vinha. E que coisa boa, que alegria. Bem-vindos os que estão vindo a primeira vez, né? Voltem sempre a participar do nosso programa. E que a gente tenha uma tarde bem legal, bem interessante, conversando coisas importantes aí para a vida da gente. O nosso papo de hoje é sobre as tradições gaúchas e o nosso tradicionalismo. Nós vamos comentar mais detalhes de hoje. Vamos começar o nosso programa com uma música de Teixeirinha, Tropeiro Velho. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado: Heira boi, heira boiada! Se assusta e recobra o sentido, de novo fica calado. Este velho de 80 muito pra mim representa. Ouça o meu verso rimado. chapéu na testa. Esqueça os teus 80 janeiros. Repare os campos, lá vem a boiada. Pela estrada gritando tropeiro. Tropeiro velho, não levanta os olhos. Não tem mais força, é o peso da idade. Acabrunhado à beira do fogo. Está morrendo de tanta saudade. Acabrunhado à beira do fogo. Está morrendo de tanta saudade. Tropeiro velho, sou um moço novo. Uma proposta te farei agora. Me dá teu pala, o relho e o chapéu, bombacha e botas e um par de espora. Me dá o cavalo e o apero completo. Vou continuar no teu lugar tropeando. Tropeiro velho levantou os olhos, sentado mesmo me abraçou chorando. Beijou meu rosto e foi fechando. Vocês sabem qual é o significado do feriado do dia 20 do 9 para os gaúchos? A proclamação da República Piratini. Em 20 de setembro de 1835, os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, venciam o confronto Ponte da Zenha e entravam na província de Porto Alegre. Iniciou-se a Guerra dos Farrapos, o mais douradouro conflito armado da história do Brasil, que resultou da declaração da independência do Estado do Rio Grande do Sul, dando origem à República do Piratini, que durou cerca de 7 anos. A Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, teve início da província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. É considerada uma das importantes passagens da história do Rio Grande do Sul, um marco da formação social e política do Estado. A importância do dia 20 de setembro é tão grande que em 1978 foi decretado feriado em todo o Estado, pela lei estadual 4.453/78. Mas, para entender o porquê da importância da data, é necessário conhecer melhor o contexto histórico, as razões no que resultou o conflito. O que vocês acham que caracteriza o povo gaúcho? Que ideia ou imagem vem da cabeça de vocês quando pensam no gaúcho? O papo é coletivo. O que vocês acham? Okay. Isso é, e pessoal, para quem é novo, assim, só para explicar um pouquinho como é que funciona, o Marlon lança as perguntas e a gente faz um bate-papo aqui e depois ele ou a Cássio retomam ali a organização do programa e daqui a pouco eles lançam outras perguntas. Então a pergunta de agora é o que, vou repetir o que o Marlon falou, o que vocês acham que caracteriza o povo gaúcho? Que ideia ou imagem vem na cabeça quando se pensa no gaúcho? O Júlio levantou a mão aqui, depois o André, eu vou passar a palavra para eles. Eu sou Júlio César. Eu acho que, né, o que caracteriza o 20 de setembro, como a proclamação da República, como a Guerra dos Farrapos, é a honra do gaúcho, né, de poder representar o Rio Grande do Sul como a base, né, sob a pilcha, né, tanto que o gaúcho é o único cidadão, acho que no mundo, né, que pode vestir uma bombacha, pode andar com uma faca na cintura, se ele estiver pilchado, com certeza faz parte da pilcha, né, e aquela velha tradição, né, que vem do cavalo, da vaca, né, do pasto. Então, tudo isso caracteriza o gaúcho como um cultivador, além da cultura animal, também a cultura vegetal pela lavoura. Muito obrigado. Eu não conheço muito bem a cultura daqui não, porque eu sou de Minas, né? Estou aqui visitando aqui, mas lá em Minas nós conhecemos lá, porque as mulheres aqui são bonitas. E o churrasco, bom. Costelão de churrasco é bom também. E as danças, né? As danças também são muito bonitas. E estou descobrindo algumas coisas aqui, né? Que eu estou visitando aqui a cidade. Só isso. Ok, bem-vindo. Quem mais quer comentar? Bom, meu nome é Ivar aí de Lima. E o povo gaúcho caracteriza que é um povo guerreiro, povo bravo, povo guerreiro para o seu serviço. Simboliza muito o gaúcho. A base do chimarrão. Bombacha também. Lenço branco. Lenço. Mas aqui em Porto Alegre não se vê muito esse tradicionalismo, né? Mas é mais pro interior. Tipo Alegrete, Bagé, Santana do Livramento. Mas mesmo assim o povo gaúcho simboliza mais é pro chimarrão. Que eu também adoro chimarrão, né? Coisa bem boa. Bom, meu nome é Leonel Vasconcelos. Eu, para falar sério, nunca andei pinchado na minha vida, mas eu tenho muito orgulho de ser gaúcho, até porque o nosso estado ele representa um partido bem forte em todo o Brasil. Não só no Brasil, como fora do Brasil. Muitas pessoas se destacam pela sua inteligência até fora do Brasil. E nós, gaúchos, temos que se orgulhar disso. Era isso. É que eu estou com muita vergonha, porque é a primeira vez que eu estou chegando. Mas conforme ser, eu vou abrindo a minha boca. Obrigado. Mas falou muito bem, bem-vindo. Eu sou um gaúcho. Eu sou gaúcho. É a coisa mais bonita. Antônio. Tem pessoas que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro, para conhecer. O que é a tradição gaúcha? Tem muita gente que acha que a tradição gaúcha é negócio de roubo, isso, assassinato, mas o povo gaúcho é um povo que é bem solidário, ajuda, vê cada coisa acontecendo, como nós temos albergues, temos várias coisas. Se o nosso Brasil ir mais para frente ainda, se o povo se unir, se ajuntar, nós podemos mudar muita coisa. Porque nós gaúchos, nós somos vencedores. Não adianta, pode vir, tem pessoas que vêm de outros países, fogem de outros lugares, como Venezuela, vários lugares aí, Haiti, vem para cá, por quê? Porque aqui nós estamos solidários mesmo, nós não tendo que comer, nós dividimos o que temos, porque nós somos gaúchos, solidários, é a coisa mais linda que tem. Por isso que é bom ser gaúcho. Obrigado. Eu, Antônio, essa semana de Fenômeno Farroupilha, tem comentado em todo o Brasil, né? É do povo que cria um gado, tem a tradição do chimarrão, a cultura, né? Do trabalho, os antigos, que o povo hoje está meio caído, né? Pouco olham para o estilo, olhando aquela calça larga ali, e não se acoraja a botar, né? Mas é uma tradição que é bem vista, bem, a pessoa que tem muito entusiasmo, né? Fazer tudo que é bom. Eu sou lá de São Gabriel, lá que tem Goldério, né? A terra dos Marechaux. Só tem cheiro. Bom, meu nome é Márcio, fui ginete domador, lido com os cavalos e tudo ali. Já fui em Barretos e tudo ali. E não tenho medo de cavalo. Eu já montei pra cima e tudo, ganhei troféu, ganhei moto, ganhei tudo ali. Mas eu não quis mais saber disso aí, de Galdélia aí. Que tem muita gente aí que sabe lidar com cavalo, sabe lidar com o bicho, mas não sabe nem se ele é um cavalo. Entendeu? E aí, Semana Farroupilha, eu participei de Semana Farroupilha, participei paleteada e tudo. Tudo isso aí, gauchado, eu já sei. E eu usava muita adaga. Tá? Então, a tradição do gaúcho é lenço vermelho, chapéu e as botas que eu usava no, nas esporas também. Pois é, né? Para o pessoal que vem do interior e não é daqui de Porto Alegre, né? Eu, né? Falo por mim, assim. Digo que parece que quando a gente vai para a cidade grande, a cultura meio que se perde, né? Principalmente numa capital, assim, né? A gente vê que não tem muito isso, assim, que em lugares, em cidade pequena, ligada à zona rural, se tem mais, assim, essa expansão, essas noções, assim, até de propriamente de, né, transmissão, assim, né, de uma geração para outra, de preservação dos valores culturais, assim, que tem toda... Todas essas questões, né? Acho que o povo gaúcho carrega muita história, né? A gente é um estado que... Nossa, um estado que só pela extensão já dá uns quantos países, né? Olha quantos países da Europa cabem aqui só no Rio Grande do Sul, né? Então, mas que assim a gente consegue, né, através de muita força, de muita luta, a gente consegue se mobilizar para que várias coisas mudem, né? Eu acho que a cultura gaúcha também... Assim, a cultura em si... Né, na origem ela traz alguns valores que a gente tenta romper, né, com o próprio machismo, né, essa coisa sexista do homem em relação à mulher, do gaúcho, né, disso assim, acho que a gente consegue trazer uma nova, ou melhor, tentar mudar, né, uma nova cultura gaúcha que preze por valores mais igualitários, né, em relações de gênero, né, que não preze o racismo. É, eu acho importante isso que tu trouxe, Pamela. E eu estava pensando também um pouco disso, assim, né? E, mas estava pensando uma maneira de falar e não ser chata, não ser desagradável. Porque todo mundo aqui, né, é da cultura gaúcha, prova, estou vendo que a maioria das pessoas, né, curte essa coisa da tradição gaúcha. Eu, particularmente, não curto e por dois motivos, assim. Primeiro porque, pensando na pergunta, né, o que caracteriza o povo gaúcho? Esse estereótipo do gaúcho, né, que é essa tradição que a gente fala, né, retoma sempre, cai sempre nessa ideia do gaúcho, que para mim é uma ideia que reduz, né, o que é viver nessa terra. Né? Porque ele não contempla as mulheres... Né? É, hoje em dia é envolto numa glamorização de bombacha, que tu vai e compra uma bombacha cara, uma roupa cara, né? E acaba perdendo de vista toda uma tradição, uma história que fala do povo que viveu nessa terra, né, por anos a fio, né, plantando, fala da tradição, essa coisa do gaúcho, para mim, ela teria que... representar melhor a tradição desse estado, como antigamente, como se dizia, Léo deve lembrar que o Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil, né? Já não é mais, tem outros celeiros no Brasil, mas ainda é um estado onde a questão da cultura, das lidas no campo, né? Do plantio, do cultivo... De alimentação, né? Da coisa de boi, de vaca, não sei como é que se chama, né? Essa cultura do gado leiteiro, né? Eu acho que isso é o que sempre caracterizou o Rio Grande do Sul. E aí o povo no Rio Grande do Sul, né, a partir das lides, né, nessas questões aí do campo, como ele falou. E aí até a vestimenta é a vestimenta do povo campeiro, do povo trabalhador, né, do povo rural, do povo que foi escravo. Não é uma... uma história que fala da cultura urbana. E aí perde de vista também, né, deixa de fora uma outra história do Rio Grande do Sul que se passa nas cidades, que se passa nas grandes cidades. Então, eu acho que não dá conta, né, de expressar o que, que é o gaúcho, o que são as gaúchas, como é que é a vida da gente. Assim, acho que é um reducionismo e uma forçação de barra, assim, né? Eu penso particularmente. Fora que essa ideia do gaúcho, como diz a Pâmela, né, e o Júlio trouxe, ah, porque o gaúcho faca e tal, tradicionalmente o traje tinha faca, né, depois que foi proibido, porque os gaúchos vinham no acampamento, né, bebiam cachaça e aí queriam se esfaquear tudo, não estava pegando bem, cortaram esse negócio de gaúcho andar com faca, né. E com toda essa questão da gente pensar numa cultura da paz, que é uma coisa nova também, se, né, acabou com esse negócio da faca. Mas, tradicionalmente, a invenção dessa figura do gaúcho, porque foi inventada, né, foi uma invenção, foi uma construção. A Cris, que é socióloga, vai saber falar melhor disso aí, né? E inclui o lenço, o chapéu e a faca. Então, eu acho que quando nesse elemento da faca, né, falava das lides, mas acaba tornando implícito, né, a questão da violência, né? Acho que traz junto uma possibilidade de violência, uma história do macho, do machismo, do gaúcho, né? Então, a gente tem fama aí no resto do Brasil, né, de que o gaúcho, né, é macho, né? Toda essa cultura, né, que eu acho que é uma forçação de barra e que acaba reforçando ideias machistas e de violência. Assim. Só para a gente pensar um pouquinho. Só fazer uma provocação também, né? Não querendo, né, cortar o barato do acampamento Farroupilha e tal, que fica... Mas é uma necessidade para mim essa questão do acampamento Farroupilha, né? E eu acho até aquela coisa da figura mítica, assim, essa do, né, do gaúcho vestido com todo esse aparato, assim, que chega a ser uma fantasia, se tu pensar o porquê essa necessidade de reforçar talvez esse personagem, né? Por que a gente tem essa necessidade de reforçar essa identidade, sendo que parece um pouco fora, né, fora do contexto, assim, o Rio Grande do Sul já é formado agora por, né, por todas as migrações, por todo esse caldo cultural, assim, que tem de todo o Brasil e de outros países também. Então, acho que ele não contempla essa diversidade, né, do Rio Grande do Sul, assim, essa figura mítica do gaúcho mesmo, e o que acontece ali no acampamento Farroupilha. Acho que é importante a gente relembrar a história. Claro, o acampamento, ele traz isso, né, de poder resgatar um pouquinho da história, mas eu me pergunto até que ponto agora a gente vai falar de outras questões, lanceiros negros também, de outros personagens que são esquecidos. Então, assim, que personagens e que figuras que a gente está exaltando, né, nessa semana Farroupilha e nessas datas, e que figuras que são esquecidas, assim, eu acho bem importante. E o que mais, uma coisa que me incomoda muito, que eu acho que é isso que a gente tem que cuidar, talvez um pouco dessa coisa do discurso de superioridade, assim, com relação a, às vezes, aos outros estados e ao restante do povo do Brasil, né, porque somos todos, né, fazemos parte dessa mesmo caldo cultural, eles nos acrescentam, né, acho que é uma soma, né, não existe, na verdade, não existe um superior ao outro, né, são só diferenças que se somam, né, no final, nessa diversidade brasileira. Então, essa coisa também do, né, dos índices, né, do Rio Grande do Sul e tal. E aí tu pensa um pouco a informação histórica também, porque, né, também enquanto outros estados, né, tinham mais essa formação escravocrata, Rio Grande do Sul estava com outro tipo de imigração, né, com imigração que os imigrantes chegavam aqui, ganhavam lotes para poder plantar, trabalhar, enquanto outros estados estavam sendo, né, usurpados, massacrados. Então, eu acho que tem tudo, a gente tem que pensar, a gente é... Não somos superiores, né, a nenhum outro povo. E eu acho que não faz sentido falar também em separatismo, em querer separar Rio Grande do Sul e outros estados do restante do país, que isso é uma coisa que volta, né? Volta e meia esse assunto tá retornando. Mas era isso, não sei se mais alguém... Quero debater com você, mas só falar uma curtinha. Não é no caso de ser superior ou querer ser superior, mas que é legal a gente se destacar, principalmente no âmbito nacional, até internacional. Não estou dizendo que nós somos superior, só que é muito bonito ver o nosso estado, não, sim, mas só que eu acho super legal nós se destacar no, em âmbito nacional e internacional. Só assim, tem uma opinião, a minha opinião, assim. Eu já viajei para vários lugares do Brasil, tanto São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo. O Rio Grande do Sul é visto com bons olhos para fora do estado. Não é questão de ser superior o que o Rio Grande do Sul é superior. Isso foi antigamente, lá pelos tempos, lá da... tempos da guerra lá. E em relação assim, o gaúcho foi um tempo atrás que ele era superior, é machista mesmo. Mas hoje em dia, se você parar pra pensar, machismo existe em qualquer lugar do Brasil. Ainda existe esse mito de machismo, ah, que o homem é isso, que o homem é que a mulher tem que obedecer, não. Não tem nada a ver, cara. Não é só o Rio Grande do Sul, é São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. Se tu for pra qualquer lugar do Brasil, tu vai reparar isso daí. Isso é a minha opinião convicta, né? E em relação a faca na cintura, eu até achava bonito isso daí. For lugar, tem alguns lugares do interior, dá gosto de olhar os gaúchos assim, vestidos assim. Isso, o negócio, a faca, é uma arma, como qualquer coisa. Pode ser qualquer uma coisa, uma arma. Um garfo é uma arma, uma colher é uma arma, qualquer coisa. Isso aí depende da cabeça. Isso aí depende da mentalidade da pessoa, como vai fazer ou como não vai usar. Faz parte do traje. Então, pra mim, na minha opinião, faca, bombacha, esse negócio, fica bonito no gaúcho. Agora, se o gaúcho for meio, como se diz, como é que fala, fraco das ideias, vai fazer besteira mesmo, vai encher o cara de cachaça, vai querer saquear um. Mas isso aí faz parte. Qualquer um com faca na cintura se torna homem. É, uma outra questão, assim, que eu acho que também esse estereótipo do gaúcho, essa imagem, né, que acaba sendo estereotipada, ela não conta, né, que essa figura também remonta à história dos nossos antepassados negros, né, que trabalhavam nas charqueadas, né, dos indígenas, né, lá das missões, né? A gente pensa no gaúcho só nessa vestimenta, né? E a gente esquece desses outros povos oprimidos, né? Churrasco e bom chimarão, só isso que a gente pensa, né? E... Mas lá em Minas, falando esse negócio de gaúcho aí, lá em Minas, lá o gaúcho, ele é conhecido por isso aí também, por querer... Muitas pessoas falam querer separar do Brasil, querer ser independente, por ser mais branco, por ser uma cor mais desfavorecida. Não, melhor do que a dos outros estados, né? Lá é mais reconhecido por isso também, viu? E não tem um herói, um personagem negro que ajudou a construir aqui também, que não tem, não fala sobre ele. Hoje eu vi, semana passada eu vi uma reportagem do rapaz que morreu aí, um moço que é folclore seus aí, que é bem conhecido, do Laço, né? Um moço que morreu com 90 anos aí. Aí eu tava vendo a história dele. Ele foi, parece que ele foi modelo pro gaúcho, né? Eu não sei dizer bem a história, não. Paixão Cortes. Vocês que sabem falar isso, eu sou mineiro, eu coloquei de passagem. O negócio é pão de queijo. Sim, eu não sei bem da história aí da mas ele foi modelo, porque essa história do gaúcho, não me lembro como que foi forjado isso, né? Mas foi uma construção, se precisava, né, até não sei se no sentido de unificação, como que foi que criou essa ideia, eu não me lembro disso. Sei que tem uma história, mas eu não lembro. E aí se precisou representar, se criar uma representação do gaúcho. E aí se inventou essa ideia do gaúcho, né, tradicional, tradicionalista, e o Paixão Cortes, né, foi o representante. Então, ele que a estátua do laçador, que tem ali na entrada de Porto Alegre, ele foi o modelo para aquela estátua. Desculpa, Marlon, Marlon ia falar aqui. É, o repertório do Paixão Cortes... É o que representa o nosso estado do Rio Grande do Sul. É o repertório dele. Quem inventou a chula, o tatu de castanholas, o balaio e também o tatu com volta do meio. Esses são as danças das invernadas de CTG. Invernada de CTG é danças de folclóricas, invernada, que acontecem nos CTGs também, invernada artística. Esses aí são do Paixão Cortes, mas a que consultou Barbosa Lessa, ao Indumentária Gaúcha mesmo. Achei engraçado aqui, né, que o modelo, né, dessa visão gaúcha a partir, né, do Paixão Cortes, ele foi lá em 1954, né? Olha quanto tempo atrás, né? Ninguém, acho, não sei se alguém era nascido nessa época, né? Pois é, né? Faz tempo, hein, que a gente tem essa questão, né? Pra mim sempre foi muito curioso, assim, né? Porque olhar Porto Alegre e ver a capital, assim, ver aquele símbolo e, na verdade, depois de um tempo, eu nem sabia por que aquilo existia, né? Acho que foi depois de Paixão Corto morrer que eu descobri o porquê que aquele laçador tinha algum sentido, né? Mas me questiona muito, assim, né, a visão do gaúcho, que essa coisa da superioridade, assim, né, de se achar e um pouco mais apropriado de algumas coisas, né, para não dizer outras, né, que é isso, assim, né, o gaúcho tem uma tradição que, olha, tudo aqui é melhor, né, é o melhor, é o mais bonito, e sim, né, e é muito engraçado, né, porque é isso, assim, ó. É o pôr do sol mais bonito, é, né, o gaúcho que é mais inteligente, que é mais isso, que é mais aquilo, né? Mas, na verdade, a gente é consequência de todo um processo, né, gente? Agora vou falar sobre a história dos gaúchos negros. Os gaúchos negros tiveram papel fundamental para a programação da República Rio-Grandense e foram massacrados para dar um fim pacífico a Revolução Farroupilha. Até hoje não lhe foi dado o devido reconhecimento histórico. A Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, revolta de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil. Centralizador e escravocrata é marcada por controvérsias, tanto à época, entre os líderes farrapos, quanto agora. Entre historiadores, uma das questões menos estudadas é conhecidas da Revolução Farroupilha, que ainda hoje se constitui em um tabu na historiografia do Rio Grande do Sul. E é a enorme contribuição dos negros nessa luta e o destacado papel que nela tiveram os célebres anseios negros, grupamentos militares formados por escravos que lutavam em troca de liberdade. Que personagens da história do Rio Grande do Sul que foram exaltados, lembrados e que foram esquecidos. Vamos para a conversa. Quem quer ir falar? Aí Eu. Tá, meu nome é Cássio, eu vou continuar. É, a gente via muitas histórias, a gente via na televisão, Neguinho Pastoreiro, várias coisas, várias, tem várias histórias de vários que morreram, Saci, todos. E a gente não sabe se são histórias verdadeiras ou não. Mas aí tem muitas coisas, histórias negras, escravizaura. Tem muitas coisas que tem pessoas que têm lembrança, mas só que estão na cabeça, mas não querem se lembrar. Vamos ver, vamos passar para alguém aí. Eu acho que tá todo mundo pensando aqui, né, em algum personagem da história. E se a gente puxar na memória, a gente vai lembrar de alguns generais aí da Revolução Farroupilha, alguns que viraram estátuas, né? Pela cidade de Porto Alegre tem várias estátuas aí dessas pessoas que foram cultuadas aí como líderes da Revolução Farroupilha. E nunca se fala, e a gente não aprende nas aulas de história no colégio, sobre os lanceiros negros e do quanto eles foram importantes para o avanço das tropas farroupilhas na Revolução. E depois de 7 anos, quando eles resolveram desistir da Revolução, né, e resolveram fazer um acordo com o Império, e o movimento negro luta muito pelo reconhecimento dessa ideia, dessa versão da história, e o reconhecimento da importância dos lanceiros negros, porque eles foram, o movimento negro fala que eles foram vendidos, foram trocados, em troca dos estanceiros poderem permanecer com as suas terras, não perder as suas terras para o Império, porque eles eram insurrentes, né? Eles queriam romper com o Império do Brasil e poder não ter que passar os impostos para lá. Então foi por isso que foi feito a guerra, porque estavam se sentindo lesados, né, pelo Império, pagando altas taxas de impostos. Quando eles viram que não iam ganhar a terra e não queriam a guerra e não queriam perder essas terras, foi feito um acordo, né? E aí a troca disso, porque uma das promessas da Revolução Farroupilha, que as pessoas, né, que estavam em condição de escravidão foram lutar por liberdade. Porque uma das promessas é que, se vencesse a Revolução, não ia ter mais escravidão no Rio Grande do Sul. Né? E aí, quando se ia perder a guerra, né, e se fez esse acordo, né, o Rio Grande do Sul ia continuar fazendo parte do Império, que era escravocrata, como é que ia fazer com as pessoas, com os lanceiros negros? Né, com esse grupo aí que vinha lutando invictamente. Então, armaram uma arapuca, né, mandaram eles para lutar. A guerra já tinha sido terminada, já tinha sido organizado que se ia assinar um tratado, e eles foram todos mortos. Não sobraram ninguém. Então foi uma sacanagem, né? Foi uma chacina, né? E aí isso não se conta, mas isso é a Revolução Farroupilha, essa revolução que a gente, todo 20 de novembro, que a gente, né, bate palmas para ela, teve, né, além de ter sido uma revolução muito sanguinária, que morreu muita gente, né, terminou com isso, assim, com uma traição e com um assassinato, né, proposital das pessoas negras. Hoje em dia, o movimento negro faz homenagens e tem historiadores, né? E cada vez, quanto mais tem pessoas negras nas universidades, as pessoas negras vão pesquisar a nossa história, né? Exatamente. É por isso que é importante, a gente trouxe, achou legal, porque muita gente não conhece, né? Porque não é reconhecido. A gente tem nomes de rua, de Davi Canabarro, de Bento Gonçalves, tem toda uma série, os líderes brancos, né? Os generais, a gente sabe os nomes todos, mas e cadê o nome dos líderes, né? Todos esses dos lanceiros negros, que a gente não sabe nem os nomes, né? Que foram deixados de lado, foram massacrados e tiveram uma importância muito, né, uma absoluta importância na finalização ali dessa guerra dos farrapos, né? Então, para a gente, principalmente nessa coisa, preponderância do branco no Rio Grande do Sul, é importante começar a trazer, e como a Mon e a Silvia falaram, essa questão do muito em luta do movimento negro, né, que está começando a trazer essas pesquisas dentro para trazer a importância do povo negro no Rio Grande do Sul, para a gente parar só de exaltar mesmo essa figura do gaúcho, né, branco com a bombacha, e começar a pensar nesses outros personagens que a gente não, né, não exalta. Algumas curiosidades do Rio Grande do Sul. Ba e Tchê não significa a mesma coisa. O ba é quase o suspiro que, dependendo da entonação, serve para externalizar basicamente qualquer sentimento que existe. Decepção, alegria, espanto, medo, admiração, raiva. O tchê é uma interjeição exclamativa para chamar a atenção de alguém. Tem quem acredite que tchê significa cara, mas é muito mais. E penso que isso, tchê significa ba, cara. Também vale destacar o uso do tri, uma versão do antigo tri legal, e explicar o uso do capaz, o exclamativo capaz. Mas capaz. Mas capaz. Significa não precisa ou não se preocupe. Enquanto isso, dizer bem capaz significa não. E dizer capaz que não significa sim. Entendeu? O chimarrão é amargo e pelando de quente mesmo. O curtir o inverno é lagartear comendo bergamota sem atucanação. Que, traduzido no gauchês, é um mesmo que estirar-se ao sol comendo mexerica sem incômodo. Algumas expressões gaúchas podem soar estranhas, como cacetinho e rabo quente, que significam pão francês e aquecedor de água. Doce de leite no Rio Grande é mumu geleia, é chimia e chocolatão. Faz mais uma batida de frutas. Não, faz mais referência ao mar de Capão de Canoa. De Capão de Canoa. Do que a um chocolate grande, uma vitamina de frutas em gauchês e uma batida de frutas e uma batida de carros. Um acidente é, na verdade, uma pechada. Frio de renguear Cusco, por exemplo, é uma das expressões mais usadas e significa frio que faz até cachorro tremer. Outra expressão ótima é: mas caiu os botiá no bolsos, que significa surpresa, choque. Veja bem, caem os botiá e não os botiá. Butiá, por sua vez, vem da miúda fruta alaranjada de Palmeiras, do mesmo nome, que não são, que são nativas da região. Ditados como se fazer de leitão vesgo para mamar em duas tetas. Mas contente que lambari de sanga e mais firme que prego em polenta. Também são de autoria gaudéria. Outra expressão muito usada é moral de cueca, que significa dar lição de moral. Quando se tem nenhuma, só não confunda moral de cueca com cueca virada. O segundo é esse doce da foto, feito de farinha, ovos e açúcar. Vários sites fazem piada com o barrismo orgulhoso do Estado. E isso é permitido desde a que sejam sites locais. E isso é bem legal, né? Eu acho que a linguagem, isso sim, fala, né? Do que é o povo, de como que vive, que fala do bom humor também, né? Da alegria, do jeito de brincar com as coisas, com a vida, né? Isso eu acho muito legal, assim, né? Essas expressões aí do gaúcho, né? Eu vou perguntar aqui. O que vocês acham das tradições e costumes gaúchos? Acham que as tradições gaúchas estão mudando? Quais outras tradições que vocês lembram? Músicas, danças, CTGs, comidas? Agora é coletivo agora. O papo é o nosso papo é coletivo agora. Só levanta a mão, que o microfone está circulando. Esse nosso amigo na minha frente tá aqui. Atrás aqui. Pode falar. Não, até uma vez, quando tinha o costume de usar sempre o barbaridade, tchê, e as linguajar, né? Uma vez eu fui pro Paraná, lá em Curitiba, e era o café da manhã. E eu fui numa padaria, mas nem me fraguei, eu fui na padaria e falei pro rapaz: bate, me dá cinco cacetinhos. Cara, aquele boteco tava lotado, ali começaram a dar risada da minha cara. E eu fiquei olhando, mas por que que... E eu, meu, por que assim, mano? Por que que todo mundo rindo só porque eu falei assim com a cacetinha? Ô, guri. O cara falou assim, tinha outro gaúcho, ô, guri. Aqui não é cinco cacetinhos, não. Aqui é cinco pão francês, cara. Cacetinho pra eles é outra coisa. Eu, barbaridade, tia. Eu falei, eu fui brigar, falei, barbaridade, tia. Outra uma vez também eu não me ligava. Uma vez meu pai falou pra mim assim, que eu tava fazendo muita bagunça, meu pai falou pra mim assim. Oi, vós. Oi, Varese. Se tu não te direto, eu vou te acocar mango. Eu fiquei olhando pra ele, mas que porcaria é essa de mango, cara? Cocar mango? Mas que é isso? Aí eu me liguei que mango era uma... Tipo de uma... Como é que se fala? Um relho trançado. Chicote. E eu, bah, tá, eu me liguei. Mas tem costumes que antigamente eu falava muito, barbaridade, esse tipo de coisa, assim, linguajar gaúcho. Agora eu perdi o costume um pouco de falar esse tipo de coisa. Mas é engraçado até. A gente não se dá por conta das coisas que a gente fala. Principalmente o pessoal de fora. O paulista, carioca, dá risada dos gaúchos porque tem esse sotaque engraçado. De uso a expressão. Mas que barbaridade, tchê. E outra coisa que a gente não fala, que é característico do gaúcho, que é uma coisa moral de 8,80, né? Ou tu é gremista ou tu é colorado, né? Aproveitando, lembrando que o Inter ganhou domingo, né? Aproveitando a ocasião, né? Que ou tu é gremista ou tu é colorado. Ou tu é contra ou tu é a favor. Não tem que ficar em cima do muro, né? Agora vamos pedir uma música. Mari Bárbara. Bárbara, desgarrado. Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas e são pingentes nas avenidas da capital. Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços e pra esquecerem contam bravatas velhas histórias. Então são tragos, muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale ao sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Levavam mate, sorriso franco, palheiro aceso. Viravam brasas, contavam causos, colhendo esporas. Geada fria, café bem quente, muito alvoroço. Arreios firmes e nos pescoços, lenços vermelhos. Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno. O milho assado, a carne gorda e a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto, que vale ao sonho. Ouviu falar sobre um grupo separatista que organizou um plebiscito sobre independência do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná em 2017? Consulta popular. Não tem valor legal e é organizada pelo movimento O Sul é meu país. Segundo a coordenadora Anídia Rocha, o sentimento separatista surge de uma soma de diversos fatores, principalmente políticos e econômicos. O movimento separatista está crescendo cada vez mais. É essa crise política e econômica do Brasil favorece essa nossa posição. O que vocês acham? A separação do Rio Grande do Sul, desse plebiscito? Tinha conversado um pouco antes sobre isso, né? Mas acho que dá para retomar, se alguém quiser falar um pouco. Se vocês acham que faz sentido o Rio Grande do Sul separar do restante do Brasil? No caso, não faz sentido nenhum, não tem um porquê, né? Até porque vai criar muitos problemas. Não só para criar problemas, porque não é legal. Não é legal. E vai criar muitos problemas, até para nós mesmos. E depois ter separado. Mas é uma coisa que só teve à frente, assim, e não se criou. Porque não era, não tem como se criar um negócio desse. E ir para frente, separação. Em virtude de que são estados, né, de onde predomina a colonização alemã e italiana, esses três estados, então a maioria da população é branca, né, e muito se teceu o discurso de que o resto do Brasil é preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que não vai para frente, né, que o gaúcho é que gosta de trabalhar, o que é um equívoco e uma outra mentira histórica, né, que de autoconvencimento as pessoas contam a história para se autoconvencer que são melhores do que os outros. E, na verdade, isso não... É uma coisa que não tem sentido, que é absolutamente racista essa reivindicação, e as pessoas não se dão conta disso, né? Acho o fim da picada. Mais incrustado numa lógica de economia, uma coisa mais neoliberal, que acha que está centrado só em trabalho, em adquirir, em consumo. Um discurso há pouco de um candidato que eu não vou citar, mas, né, chamando as populações indígenas, né, de preguiçosos, para a gente pensar que não, eles têm outra lógica, na verdade, não são preguiçosos, eles não estão só com essa mentalidade de trabalho, eles têm outras, né, valorizar outras, isso. Tem também uma mentalidade de trabalho, porque que povo que vive sem trabalhar, não é? Sem plantar o seu alimento, né? E a gente... Só que é outra maneira de trabalhar, são outros valores, tem outras coisas que se dá importância, né? O artesanato, e acho que nos indígenas, os povos originários, né? E que foi o branco que disse que é índio, né? Eles não se denominam assim, eles se denominam Guarani, né? Tupi. Eles cuidam da floresta, eles cuidam da terra, eles não estragam tudo, né? Como os outros grupos humanos vêm fazendo há séculos, que está acabando com o planeta. O problema na questão indígena, especificamente, é que há um problema de valores. Né, os nossos valores de cidade, de essa forma com que a gente enxerga a sobrevivência, né, que a gente é muito explorado, então você é obrigado a trabalhar para alguém para que você ganhe alguma coisa para que você possa sobreviver. Os índios não, eles já vão direto no assunto, eles cuidam de si mesmos. Né, então ele levanta, vai até a mata, caça, pesca, planta e colhe. Então, é direto. Ele não tem esse mesmo valor que a gente tem. Então, na ótica, quando a gente fala mal, e na maioria das vezes se fala, é em função disso, desse contraponto dos valores. Né? A pessoa não... A gente tem esse consumismo, eles não, eles plantam para o que eles precisam, eles fazem o que precisam, a gente que compra as coisas e guarda. Tem que falar uma coisa também, agora falando nos indígenas, é que o branco espremeram eles bastante, a terra deles foi bem diminuída de concentração deles para trabalho, né? Isso aí foi bem diminuída, eu tiro, porque eu não sou muito estudioso, mas alguma coisa eu aprendi na minha vida. Então, às vezes, agora estou me soltando um pouquinho. Em relação aos afrodescendentes, né, que a Cris falou no início, o Rio Grande do Sul, ele foi também povoado mais tardiamente que o resto do Brasil, né, que viveu mais tempo, né, sob a escravidão, que trouxe mais pessoas da África. Né? Então, tem uma população de afrodescendentes de africano. E aí, o que aconteceu na história é que lá para cima, os grandes latifúndios, e quando teve a abolição da escravatura, os descendentes de africano ficaram com uma mão na frente e outra atrás. E no Rio Grande do Sul, os italianos que chegaram depois, bem mais tarde, o povo italiano e o povo alemão ganharam terras, ganharam insumos. Né? Então, é bem diferente quando tu trabalha no que é teu, né? Quando tu trabalha, né, em condição de escravidão, né, e sem, né, é outra situação, país, né? Tem uma dívida muito enorme com os descendentes de escravos, né? Soltaram eles, mas não deram eles casa, não deram eles nada. Tipo assim, tá livre, mas agora você se vira. Entendeu? E muita gente reclamou hoje das cotas de negro, mas isso aí é 1% que está devolvendo para os negros. Pro é bem maior do que só. É muito maior. Isso é a ponta da SBR é muito maior. Porque hoje é a maioria, você vê as faculdades aí, você vê, a maioria são pessoal branco, né, que tem. É muito difícil quando a empregada doméstica que trabalha consegue formar um filho negro. E aí é um orgulho para ela, né? Para ela, para a família, mas eu queria que fosse para os brancos e para os negros também, né? Tudo igual. Para todos, para todos o povo, que o Brasil é a mistura. O Brasil é todo mundo, não tem que separar nem nada, não. Nós somos todos irmãos. E já está muito divertido, né? Muito especial esse papo. Eu vou deixar um forte abraço aos queridos ouvintes da Rádio Web Ilha Mulher. Eu vou desejar um bom fim de tarde até daqui 15 dias, se Deus nos permitir. Até mais. Boa tarde. Então tá, gente. Fica nosso grande abraço aqui, né? Todo mundo que participou e todo mundo que nos acompanha, né? Pelo site do Ilê Mulher e pelo podcast também, né? E sempre lembrando, né, que lugar de mulher é onde ela quiser, que essa ideia de prenda, né, dotada, bela, recatada e do lar, que se tinha toda a tradição gaúcha, né, isso não existe mais, que esse nosso lugar é onde a gente quiser, e para isso a gente luta, né, e valores, assim, da cultura gaúcha, como racismo, sexismo, preconceitos, né, isso a gente vai com o tempo superar e vai continuar lutando, né. Muito bem. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. We'll be right back. minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar.